É isso aí, se liga aí meu irmão, aqui é 100% hip hop. Aqui eu vivo hip hop a todo tempo, a cada momento. Contribuir pro crescimento deste movimento. E pelo centro muitos manos de talento, mostrando seu talento, reforçando o movimento. É lá no centro, vejo uma pá de mano com moral nos quatro elementos. É nós, MCs de atitude e porta-voz. Da periferia, sim da maioria. Coisa consciente, relato dia a dia. Compreender esse vivente, estilo de vida sem confusão. Se vai perforço que tiroteia com o irmão, teria como nome gangue e não movimento de paz. Força e união. Feita de quatro elementos, negros e brancos, um só movimento. Respeito, conceito, virtude. Aqui o que interessa é a sua atitude. Se ligou, mano? É, então eu chego, eu bato forte. Esse é o verdadeiro hip hop. É, então eu chego, eu bato forte. Preconceito, contra preconceito não tem jeito. São forças que se anulam sem nenhum efeito. É mortal, não é legal, pega mal um animal. Aquele cara preto ou branco com esse jugo maioral. Eu sou a favor do valor racial e nunca a segregação racial. Somos uma massa de excluídos oprimidos. Agora veja quanto tempo precioso foi perdido. Então nós temos que usar a arte, a inteligência. O verdadeiro hip hop tem isso em sua essência. Não é só dançar ou gostar da batida. Hip hop é atitude, é consciência, vida. E se você não consegue entender, novamente vou dizer, é um jeito de viver. Se a polícia chegar no seu bairro, pá, pá, pá, não dá pra se calar, lá, não tenho o que falar. É, então eu chego, eu bato forte. Esse é o verdadeiro hip hop. É, então eu chego, eu bato forte. Esse é o verdadeiro hip hop. É, então eu chego, eu bato forte. De quadrilha, uma noite de vingança. A polícia só chegou depois de toda a matança. Como eu posso me calar, olhando pras crianças, sem ter onde brincar, vagando pela vizinhança. E muito cedo, sem medo, elas descobrem as drogas, vão embora da escola e cheiram cocaína e cola. As minas engravidam na adolescência, sem nenhuma experiência. Qual será a consequência? Estamos vendo a decadência e o sistema opressor, onde poucos ganham muito e muitos ficam no horror. Então eu não posso vir aqui falar só de amor, não. Vendo desemprego, preconceito e muita dor. Hip hop está aí, e movimento cultural, político, social, união racial. Vivemos todos juntos, precisamos encontrar uma saída. Eu trago rimas e batidas a favor da vida. É, então eu chego, eu bato forte.